Natal Brasileiro, de Júlia Lopes de Almeida. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Neste esfacelar de usos e tradições, poucas pessoas encontram ainda encanto em seguir costumes de avós que se foram há muito tempo e de quem as caveiras, lá no fundo das covas, já não guardam nem resquícios de pele. A nossa vida agitada precisa de um esforço para relembrar os divertimentos antigos. E não é senão por condescendência que muita gente faz horas para ir à missa do galo ou que deixa o espetáculo pela ceia caseira, obrigada a certos pratos que o desuso tornou para muitos paladares simplesmente abomináveis. Noites quentes, maravilhosas noites de verão, banhadas de luar, impregnadas do aroma da magnólia e do jasmim manga, convidando, por certo, muito mais aos passeios pelos arredores da cidade, ouvindo cigarras e violas de serenatas, do que a fechámonos em uma sala, em frente a um prato de canja fumegante, entre os globos de gás a toda luz, e uma toalha branca, onde a louçaria brilhe com seu luzimento de esmalte. Estas festas são doces às mamães, porque chamam para o seu redil as ovelhas soltas por diversos pontos da cidade. Nestes dias, como que se ouvem badaladas de sinos de ouro que a cada repique dizem assim: vinde para casa, é aqui que vos amam. E as ovelhas param, escutam, torcem caminho e voltam para o aprisco de onde tinham partido. A amante que espere, pensam os rapazes, que se estorça de raiva vendo-se preferida. É preciso também contentar a mamãe, que sorria acudindo a tudo e a todos com a mesma paciência de há 30 anos, quando os filhos eram pequenos e não sabiam de nada na vida que igualasse a sua companhia. Boa mamãe, dizem-lhe eles agora, perdoai os nossos desvarios de rapazes. Nós cá estamos no teu regaço, olhando para o teu rosto, beijando as nossas irmãs. E a mamãe vai e vem, com os lábios risonhos e os olhos brilhantes. E o sino de ouro da casa, cujas badaladas se ouvem ao longe, mal ela o sabe. É o seu coração angustiado, pisado de sofrimentos, de dúvidas, de saudades, mas que todo se inflora ainda de esperanças, porque é de mãe. Festas familiares, soem peregrinamente bondosas e dementes para os velhos. Sim, é por condescendência que muita gente deixa a noitada ao relento pela ceia caseira, em que se comem coisas suculentas, se ouvem valsas marteladas ao piano ou se conversam assuntos repisados. Na roça é que estas festas do Natal e do Ano Bom têm uma cor mais brasileira. Aqui na cidade fazemo-las seguindo os costumes portugueses. O frio do Natal europeu impele as famílias para o interior das suas casas, para o calor dos fogões e das ceias fumegantes. O nosso Natal é tão diverso. Em vez da neve temos o sol. Em vez da ventania áspera, que obriga as pobres criaturas a irem para a igreja, envoltas em capotes, salpicadas de lama e de chuva, temos noites estreladas, cheirosas, em que moças e rapazes vão à meia-noite ouvir a missa do galo com trajes alegres, sem recear bronquites, podendo folgar pelos caminhos à luz das estrelas palpitantes e coloridas. Na roça é assim. A criançada come ao ar livre pinhões cozidos e faz a algazarra que apraz. As moças dançam no terreiro com os namorados e os velhos sentados sobre o alpendre contam anedotas, rememoram visitas a presépios antigos até que o sino chame e eles partam todos, aos magotes, para a capela tão sua conhecida, tão sua amada. Se fosse possível, deveríamos inventar festas adequadas ao nosso clima, estabelecê-las, fixá-las, torná-las nossas. Os costumes europeus não podem, em absoluto, ser reproduzidos aqui. Há no Brasil climas mais frios do que em alguns países da Europa. No Alto Paraná, o gelo quebra os galhos das árvores e o aldeão tirita lavrando terra. Mas de que vale isso, se as estações são trocadas e o nosso Natal desabrocha em pleno verão? O nosso Natal. Bem que ele precisa de outro emblema. O velho de longas barbas brancas, nariz cor de morango maduro, capote espesso lanzudo e gorro de peles, é filho das terras nevadas, cortadas pelos uivos do vento, tão cruel para os pobres. O nosso Natal é moço, é risonho, é caritativo. Abrigo sem vintém, e as criancinhas nuas não o temem, porque ele afaga-as o seu bafo cheiroso e veste-as com a sua luz quente e doirada. Fim de Natal Brasileiro. Gravado por Otávio, São Paulo, 2009.